Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 37. Romanos 8, 37. Nós vamos também abrir alguns outros textos no decorrer da ministração. Nós vamos, em outra perspectiva, nós vamos continuar o que nós começamos na semana passada, onde nós estudamos que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Mais que vencedores agora, hoje, nós vamos meditar a palavra mais que vencedores contra os nossos adversários. Em Cristo Jesus, somos mais que vencedores contra os nossos adversários. Não é isso? Em Cristo Jesus, somos mais que vencedores contra os nossos adversários. Só as mulheres. Cristo Jesus, somos mais que vencedores contra os nossos adversários. Os homens, em Cristo Jesus, somos mais que vencedores contra os nossos adversários. Glória a Deus. Você crê? Eu creio no que eu prego. Eu creio no que eu prego. Cada palavra que eu prego, eu creio. Eu não prego nada que eu não creio. Eu prego o que eu creio. E eu quero que você creia no que você ouve em nome de Jesus. Isso é ação do Senhor. Isso é atitude do Espírito Santo em convencer você da palavra dele. Às vezes, as circunstâncias, elas tentam nos mostrar o contrário. Mas eu quero que em nome de Jesus, nós, pelo próprio poder do sangue de Jesus, sejamos livres dessas circunstâncias e possamos crer porque Ele disse que era para. Amém? Amém, queridos? Vamos abrir aí Romanos 8, versículo 37. Nós passamos por essa passagem na semana passada. Versículo a chamar a atenção para nós irmos também outros textos. Está aqui em Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 37. Amém? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amor, vamos orar ao Senhor? Vamos ficar de pé mais um pouquinho. Você vai ficar bastante tempo sentado. Clame ao Senhor comigo, irmãos. Estou empenhado que nós, como igreja, aprendamos que o culto, a liturgia, que é o serviço ao Senhor, ele não pode ser de expectação, de observação. Ele tem que ser de participação. Tanto aqui quanto no grupo caseiro. Na hora que os meninos estão aqui ministrando louvor, estão com o coração derramado, a gente está olhando, criticando. Não, vamos mergulhar na adoração com a música. Adorar, como nós trabalhamos hoje de manhã, é beijar a face de Deus. Mas também é dar glória a Deus. Ele é digno de ser adorado. Ele é digno de ser adorado. Nós podemos dar esse aleluia verdadeiro, que é glória a Deus, aleluia, como diz em hebraico, glória a Deus, glória a Deus, um dos nomes usados na sua palavra, que agora nós fizemos orando de fato, e não somente aqui nesse lugar fisicamente, mas espiritualmente unidos, unânimes no Senhor em nome de Jesus, amém? Vamos orar ao Senhor então assim, Deus fala conosco. Derrama, Senhor, a tua revelação nessa noite. Derrama a tua palavra que salva, cura e liberta. A tua palavra que transforma a circunstância. O Senhor olhou para o mundo que era sem forma e vazio e manipulou com o poder da tua palavra. Em nome de Jesus, usa a tua palavra aqui nessa noite para levantar quem está abatido, sacudir e avivar, Senhor, quem está enfraquecido, quem está atribulado, quem está atribulado. E nessa noite possamos crer porque o Senhor falou conosco. Espírito Santo, usa a tua palavra. Usa, Senhor, convence-nos da tua palavra, para que nós possamos vencer nossos adversários no poder do nome do Senhor Jesus. Ó Deus, queremos mesmo tomar essa armadura do Senhor. Queremos, Deus, não só agir de forma defensiva, mas também ofensiva contra os nossos adversários. Tira-nos de ser omissos, pacatos, tira-nos de ser diferentes, tira-nos de ser passivos. E que em nome de Jesus, o teu próprio Espírito Santo, nos desperte nessa manhã, para que nós possamos tomar posse daquilo que o Senhor nos separou por herança. Sermos não só vencedores, mas mais que vencedores. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Diz aí então a palavra de Deus em Romanos 8:37, que nós somos mais do que vencedores em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Vamos então ler o texto para entender o contexto. 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, está à destra, à direita de Deus, Pai, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, a fome, nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Nós somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais porque vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em quem? Nosso Senhor. Então, amados, nós vamos, em nome de Jesus, nos render essa palavra que diz que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Interessante, porque esse amor de Deus, ele não é um amor circunstancial, ele não é nem um amor merecido, ele não é nem um amor que foi mediante as nossas obras. Volta ao versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o quê? Seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. E alguns dizem, conheceu e por isso predestinou, porque conheceu que nós os escolheríamos. Ledo engano, a Bíblia diz que ninguém escolheu a Deus. Ele nos conheceu de antemão e viu a nossa necessidade dele, e aí nos predestinou. Porque se não fôssemos predestinados, não seríamos salvos. Mas ele predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Trabalhamos isso profundamente no ano passado. Se quiser, acompanhe pelo site e ouça essa pregação. A fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos, todos nós. E aos que predestinou, a esses também chamou. Olha aí, Deus nos chamou. E aos que chamou, a esses também justificou, não há mais condenação. E aos que justificou, a esses também glorificou. A glória do Senhor já começou a chegar na sua vida. Admita isso. O reino de Deus já chegou, ele está em você. Amém ou não? Amém. O reino de Deus não é de visível aparência, mas ele já chegou. E ele já está em nós. Ele já está dentro de nós. O reino de Deus é como um fermento que a mulher coloca dentro de uma massa. Tudo bem aqui, obrigado. E essa massa ela é vedada e fica ali escondidinha e ninguém percebe, mas quando tira o pano de sobre a massa, ela está mudada. O reino de Deus te muda de dentro para fora. Amém? Nem sempre é rapidamente, vertiginosamente, mas ele está mudando você. Amém ou não? Amém? Amém. Vejamos aqui, irmãos, que essa vitória que nós temos em Deus, ela presume que temos adversários, temos inimigos. Abra aí em Efésios, capítulo 6. Efésios 6, versículo 10. Você vai abrindo, eu vou lendo. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Que poder é esse? É o poder dínamos. É o poder do Espírito Santo. É o poder que o Senhor tem para a igreja, para vencermos esses adversários que nós vamos trabalhar nessa noite. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés na preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. Olha aí. Tomai também o capacete da salvação, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Então, nós vemos aí claramente que, mais uma vez, pelo escrito de Paulo, que nós temos adversários. Aqui Paulo enfatiza os adversários que servem ao diabo. Ele diz, quem são os nossos adversários? São pessoas? Não. Às vezes nós pensamos que os nossos adversários são os nossos colegas de trabalho, ou nosso chefe, não é? Às vezes pensamos que o adversário é alguém que nos fez mal. E muitos crentes, no momento desse, oram e dizem, Senhor, oh Deus, soberano Senhor, o Senhor cuide dos teus servos, e eu quero, Senhor, pedir que o Senhor, em nome de Jesus, advogue a minha causa, ao meu favor. E eu quero que o Senhor, em nome de Jesus, aproveite essa viagem que o meu chefe vai fazer, e vire o carro dele, Deus. Mata ele, Senhor, porque ele tem feito mal ao teu servo. E ele tenta se inspirar na Bíblia, pega um salmo lá de Davi, que Davi fala da vitória dele contra os inimigos, e esquece que ele está na nova aliança, irmãos. A gente não mata mais ninguém não, amém ou não, amém? Mas a gente não mata só enfiando uma faca, uma espada no coração do outro, não. A gente não mata também odiando. A gente não mata também orando para que o outro morra. Não é? Nós não pagamos o mal com o mal. Nós não oramos assim, Deus faz com que ele sofra o que me fez sofrer. Não é assim que a gente ora, irmãos. A Bíblia diz que a gente tem que abençoar aqueles que nos maldizem. Amém ou não amém? Nós temos que abençoar aqueles que nos maldizem, bendizer aqueles que nos perseguem, é o que a palavra ensina. Mas nós temos adversários e inimigos. Quem são então esses adversários? Aqui em Efésios fica claro que o diabo é um desses nossos adversários. Mas agora, eu quero que nós, aproveitando que estamos em Romanos 8, vejamos aí no versículo 1 de Romanos 8. Nós vamos ver que o principal adversário que nós temos, ao contrário do que muitos irmãos pensam, não é o diabo. Você sabia disso? O principal adversário seu, ele não é o diabo. Às vezes nós pensamos que o nosso principal adversário é o diabo. O diabo é o principal inimigo. O diabo é o principal inimigo da igreja. Mas o que eu quero que nós percebamos aqui na palavra de Deus é que o nosso pior adversário, ele não é o diabo. O nosso pior adversário é alguém que acorda conosco. É alguém que come conosco na nossa mesa. É alguém que caminha conosco, trabalha conosco. É uma companhia infalível. Nunca nos deixa sós. Dorme conosco, como diz no filme, dormindo com o inimigo. Nosso pior adversário, irmãos, é a nossa carne. É o pior adversário porque nós não temos trégua. É o pior adversário porque todo o tempo está conosco. E Paulo diz: quem nos livrará do corpo dessa morte? Como já falei a vocês, havia uma pena capital em Roma, onde o corpo de alguém que era assassinado injustamente era amarrado a seu executor, e ele tinha que caminhar pelas ruas da cidade com o corpo amarrado às suas costas, até que aquele corpo entrasse em estado de putrefação e ele promovesse infecção e promovesse enfermidade naquele homem que era saudável, mas se torna doente por conta de ter um cadáver amarrado ao seu corpo, pele com pele. Paulo, que era oficial romano e sabia bem do que estava falando, disse: quem nos livrará do corpo dessa morte? Paulo com isso estava dizendo: olha, a carne agindo em nós, ela é tão tenaz, ela é tão poderosa, ela é tão impertinente, que ela nos leva a atitudes que são completamente fora do que nós planejamos. E disse mesmo o apóstolo Paulo: o bem que eu quero, se não faço, já o mal que não quero está sempre diante de mim. Irmãos, a carne é o pior inimigo. Carne não é corpo. Existem duas palavras gregas básicas para isso. Geralmente, quase sempre, a Bíblia usa no Novo Testamento a palavra soma para corpo e sarx para carne. Muitas vezes a tradução é carne, mas está falando do corpo físico. Então ali é soma. Mas a palavra sarx, via de regra, ela é usada para falar dessa tendência que nós temos para fazer o que é errado. Talvez alguém tenha se assustado aqui quando eu orei pelas criancinhas, né? Tão inocentes. Mas disse: Senhor, nós já vemos o pecado nelas. Porque o pecado, irmãos, é algo que vem de fábrica. O que nós faremos, então, com esse adversário? Que todo o tempo está conosco. Interessante porque a carne, às vezes, ela fala na primeira pessoa. A carne em nós fala assim: você vai levar esse desaforo para casa? Eu não sei mais onde eu boto tanto desaforo, eu e minha esposa. A gente está precisando criar um galpão, meu amor, para poder botar os desaforos que a gente leva para casa. Porque sim, quando sua carne disser isso, diz: leva. Leva para casa e deposita aos pés de Jesus. Amém ou não, igreja? Quem é essa carne? Quem é essa parte de nós? Eu costumo dizer a vocês, vocês sabem, eu sempre digo que metade do céu é não ter a carne mais agindo em nós. O céu vai ser bom, amém, meus irmãos? Amém, irmãos? O céu vai ser bom. Amém, irmãos? O céu vai ser bom, não vai? Eu acho que grande parte da bondade do céu vai ser não ter a carne em nós. Não estou falando do corpo, porque nosso corpo será glorificado. Mas não olhar para o irmão e ter inveja dele. Interessante, abrir um parênteses, uma coisa é você se inspirar no progresso do irmão e falar: ó, que bom, como está crescendo, eu devo aprender com ele. Isso é inspiração. Inveja é: esse lugar é meu. Isso é inveja. Aprendeu, irmãos, a diferença? Não vai ter mais isso. Até porque o que a Bíblia diz é que haverão galardões. Não sei o que é galardão, e quem falar que sabe, pare de ouvir, porque é heresia. Se alguém for dar uma aula sobre galardão, e pode até falar um monte de coisa, mas se começar a falar o que vai ser no céu, é heresia. Porque não existe uma linha na Bíblia que diga o que é galardão. É uma recompensa celeste, não sabemos o que é. Mas se for alguma hierarquia no céu, que eu acho pouco provável, mas se for, como é que pode se houver carnalidade lá em cima? Oxa, Patrick, hein? Eu pensei que ele ia ficar meu pregado no céu, e agora eu estou aqui trabalhando para ele. Claro que não existe isso. Porque a gente vai admitir, irmão, as coisas. Amém ou não? Então, quem é esse adversário terrível que está em nós? A carne, muitas vezes, ela aponta para nós defeitos nossos, não para nossa edificação e transformação. Tanto a carne quanto o diabo, às vezes, falam coisas para nós que Deus também fala. Você sabia disso? Olhe, preste atenção para você não pensar que estou falando heresia. Tanto a carne, quanto o mundo, quanto o diabo, às vezes falam coisas para nós que Deus também fala. A diferença é o tom de voz. A carne diz: pecador. O Espírito Santo fala: pecador, lamentando. A carne fala: pecou mais uma vez, hã? O Espírito Santo fala: pecou mais uma vez. A diferença é aonde aquela declaração lhe leva. Quando é a carne agindo, Você fica abatido, não um abatimento segundo Deus que produz frutos de arrependimento, mas é um abatimento improdutivo, foi a ação da carne, do mundo ou do diabo. Você entendeu? Diga amém. Então, quem é essa carne? Vamos em Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque além do pecado, perdão, porque além da vida em Jesus Cristo, te livrou da lei do pecado e da morte. Que morte é essa? É a consequência pelo pecado. A segunda morte, o inferno. Deus nos livrou da lei do pecado e da morte. Porque nós lemos esse texto e morreremos. Então a Bíblia está equivocada? Não. A Bíblia está falando que o Senhor nos livrou da lei do pecado. A Bíblia diz: o pecado jamais terá domínio sobre vós. É por isso que na hora de nós orarmos ao Senhor, quando nós vamos pedir perdão pelos nossos pecados, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. Que às vezes nós damos toda uma lista de justificativas para o nosso pecado. Dizemos: Senhor, o pecado me dominou. Ó Deus, me ajude. Esse pecado terrível, essa carne me dominou, Senhor. Eu estou aqui só compartilhando isso com o Senhor, porque não é minha culpa, afinal de contas foi a carne. Ó, irmão, não é assim que fala sobre isso. É assim: Deus, pequei contra ti, porque dei ouvido à carne. A carne não age deliberadamente fora da sua vontade. Você entendeu? A carne não te arrasta. Vamos ver isso aqui? Portanto, que for impossível a lei do que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa. Ou seja, Jesus veio em soma, em corpo, semelhante a nós. Jesus não veio em pecado, veio em corpo. Semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Ou seja, no corpo de Jesus, o nosso pecado foi condenado. Amém? Não está claro? Diga amém. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que Paulo afirma aqui é que o natural do homem e da mulher de Deus é andar segundo o Espírito. Porque andamos segundo o Espírito. Nós tropeçamos na ação da carne, mas nós andamos no Espírito. Amém ou não? O que nós não podemos é andar na carne. O que não pode acontecer é que a carne seja o natural em nossas vidas. Irmãos, o pecado na sua vida tem que ser um acidente. Um acidente. Nunca algo planejado. Nunca, nunca. Isso é iniquidade. A palavra de Deus que diz que os iníquos não herdarão o reino de Deus. Ele vai falar: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? O seminário estuda uma doutrina chamada hamartiologia, a doutrina do pecado. Lá nós aprendemos que existe sim pecados piores, ao contrário do que os evangélicos no Brasil dizem, com aquele antigo ditado, né? Não existe pecadinho, não é pecadão. A gente sempre ouviu isso, né? De fato, não existe pecadinho. Todo pecado é mortífero, mas existem pecados piores. Existem pecados contra o corpo de Cristo, que é a igreja. Existem pecados para a morte. Existe o pecado de blasfemar contra o Espírito Santo. Esse não tem perdão. Então, de fato, há uma gradação. Todos são suficientes para alguém ir para o inferno, sem a salvação em Jesus. Porque o salário do pecado é a... Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém, irmãos? Então existem sim pecados mais graves. O que nós vamos perceber aqui é que, embora nós sejamos pecadores, diz: não, pastor, não sou pecador. É pecador. Nós trabalhamos um pouco isso hoje pela manhã na escola bíblica, que muitos irmãos se acham só pecadores. E alguns dizem, nós não somos pecadores lutando contra o pecado, mas somos santos. Não, não somos santos lutando contra o pecado. Perdão. Não somos pecadores lutando para ser santo, mas somos santos lutando contra o pecado. Não, está errado. Existe aquele que acha que é só pecador, existe aquele que acha que é santo e não pecador, e existe o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é que nós somos pecadores santificados. Amém? Você é pecador porque você peca, mas você, se recebeu Jesus, você foi separado por Ele. Amém, irmãos? Então nós vencemos o pecado. Nós somos mais que vencedores em Jesus. Vamos ver o que a Bíblia diz, então. Diz assim, versículo 5 de Romanos 8. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. O que é que o versículo 4 afirma? A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne. Quem ainda anda segundo a carne é porque ainda não recebeu o perdão de Jesus e o seu sacrifício. Está claríssimo isso no texto. Parte B do versículo 3. Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, na carne de Jesus, ou seja, no corpo de Jesus, o pecado de quem? O nosso, a fim de que o preceito da lei se cumprisse. Deus é mentiroso, o salário do pecado é a morte, então Jesus tinha que morrer. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Logo, concluímos claramente. Não precisa nenhuma eficiência semântica para perceber isso aqui, hermenêutica. Está muito claro. Que nós que recebemos a remissão de pecados pela morte de Jesus na cruz, não andamos segundo a carne. Amém, irmão? Aí você pergunta aí, por que é que eu ando? Vamos ver por quê? Versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam, pensam. Lembra de Descartes? Cogito ergo sum, penso logo existo. Cogitam, pensam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor, ou seja, a inclinação da carne, dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Ou seja, uma coisa é você tropeçar na sua carne, no seu pecado, outra coisa é você andar levado por ela, e quem anda levado pela carne vai receber a morte eterna. Nunca recebeu Jesus, porque cremos que se foi salvo por Jesus, Jesus conserva, o persevera. Jesus diz, de maneira nenhuma lançarei fora, de maneira nenhuma arrebatarão das minhas mãos. Então, irmãos, nosso pior adversário é a carne. Como então me livrar da carne? Como? Cogitando das coisas do Espírito. Amém, irmãos? Como eu venço meu primeiro e maior adversário, que é a carne? Não se inclinando para ela. Falei hoje de manhã que por dia nós fazemos cerca de 1000 escolhas. Em um dia só. Um dia você faz cerca de 1000 escolhas. Sabia disso? Desde escolhas triviais, como por onde caminhar no quarto, o que se vestir, ou o que comer, se comer uma fatia de pão ou duas, são centenas e centenas de escolhas. E a vida é feita de escolhas, como alguém já disse. E eu estava pensando outro dia, eu construí uma árvore na minha mente, e pensei, como é que eu cheguei em Itabuna? Foi tão fantástico ver que pequenas decisões, há anos e anos atrás, me levaram aonde eu estava. Pequenas escolhas, grandes mudanças, irmãos. Vamos dizer isso? Pequenas escolhas, grandes mudanças. Pequenas escolhas. O que eu devo pensar? Filipenses diz, se algo de boa fama, nisso pensai. Pense em alguma coisa, pense em alguma coisa, pense em alguma coisa e logo você vai falar dela. Fale alguma coisa e logo você fará essa coisa. Faça alguma coisa, aquilo será um hábito. No decorrer do tempo com o hábito, aquilo será o seu caráter. Aonde começou esse bom ou mau caráter? Em um pensamento. Como eu venço a carne? Eu venço a carne pensando, cogitando, planejando, inclinando a minha mente para o que é do Espírito. Amém ou não amém, irmãos? Ainda em Romanos, passe algumas páginas. Romanos, capítulo 12, versículo 1 diz: rogo-vos, como já disse a vocês, aqui esse rogo-vos não tem nada a ver com peço ou clamo, mas com exijo, pois, de vocês, no grego. Exijo de vocês, pois, irmãos, ele está considerando, está falando aos crentes, pelas misericórdias de Deus, e não porque você tem alguma força em você, mas porque Deus lhe deu esse poder, que apresentai o vosso corpo por sacrifício, o quê? Vivo, santo e agradável a Deus. O seu corpo. Onde é que a carne age? No seu corpo. Então ele fala o que Deus quer. O seu corpo deve ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como que é o vosso culto? Culto racional. Logicon é a palavra para isso. O culto racional não é um culto formal, quadrado. É um culto onde você tem coerência do que é visto com o que não é visto. A gente levanta a mão aqui, né, diz que é crente, bota uma Bíblia no carro. Mas se isso não tiver coerência com o que age, como age a sua mente, esse culto não é agradável a Deus. É fedor nas narinas de Deus. Lá vem o pastor falar de pecado. Claro, meu irmão. Se não falar de pecado, o que vai acontecer? A igreja vai ficar cheia de gente sem compromisso. Tem que falar de pecado para você entender que você é pecador e precisa da misericórdia de Deus. Amém ou não? Não quero massagear seu ego. Até porque eu já estou até dizendo que você e Jesus é mais que vencedor. Olha como eu estou sendo bondoso com você. Então, meus amados, que coisa, hein? Deus quer nosso corpo um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é um culto coerente. A palavra melhor, muitos teólogos discutem há centenas de anos qual seria a melhor palavra aí. A palavra melhor aí seria coerente. Um culto coerente. Que não é falso. Um culto coerente. Sincero, como já ouviram várias ilustrações, sem cera, sem mentira, mas de fato sincero. E não vos conformeis com este século. Conformar é tomar forma exterior. Vamos ver onde eu vou chegar. Mas transformai-vos pela renovação do quê? Da forma? Não, da mente. Que o meu exterior vai ser transformado, como minha atitude física vai ser transformada pela renovação da minha mente, para que possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero ser mais que vencedor e quero experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Eu estava orando ontem e orando ao Senhor, estava lá orando, Deus me mostrou cada coisa linda, cada coisa maravilhosa, e eu comecei a me empolgar com aquilo. Oh meu Deus, aleluia, mas falar em línguas. Mas para experimentar a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus, eu tenho que transformar, ó, a minha mente. Conforme quem? Conforme a mente de Cristo. Porque nós temos a mente de Cristo. Você tem que crer no que está ouvindo. Porque eu creio no que estou falando. Eu não creio porque sou bom, foi porque o Espírito me convenceu. Amém ou não? Aí você diz: é, pastor, só se for alienado então, porque tem tanto problema, os problemas entram na minha mente. Eu tenho que botar um vedajado, né? Chato, vedotank lá, como é o nome do produto? Vai vedar minha mente dos problemas. Alguns pastores, eu até entendo a sua intenção, no culto dizem: agora vamos orar ao Senhor, deixe os seus problemas em casa e adore a Deus. Não é assim que a Bíblia ensina. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achei descanso para as vossas almas. Tem que trazer seu peso para Jesus, amém ou não? Está cansado, sobrecarregado, está difícil. Dizer: Deus, 3% que esse cara está falando, nem eu já consigo. 3, mas eu quero ver 30. Coloque isso no pé de Jesus. Então, como nós vencemos a carne? Qual é a arma para vencer a carne? Ser cheio do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, quem é cheio do Espírito Santo de Deus, pensa nas coisas de Deus. Abra em Tessalonicenses. Tessalonicenses, capítulo 1 Tessalonicenses. Perdão, 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Oh, aleluia. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para o quê? Para a salvação. Pela o quê? Santificação do Espírito e fé na verdade. Para o que também vos chamou mediante nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as vossas tradições que vos foram ensinadas. Essas tradições são as cartas do Novo Testamento. Amém, irmãos e livros? Amém? Seja por palavra, seja por epístola nossa. Aleluia. Ele está falando quase que a mesma coisa de Romanos, mas ele está falando aqui, como a Bíblia completa a Bíblia, que esse Senhor que nos predestinou, que nos escolheu, que nos alcançou pela pregação da palavra, porque como crerão se não há quem pregue? Como que se aplica essa salvação, amados? Vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito. Eu não estou dizendo que você vai, mediante o seu esforço, ser salvo. Eu não falaria uma abobrinha dessa aqui. Eu estou falando que a salvação, ela aplica a santificação. O método de Jesus aplicar a salvação, que vem mediante a pregação da palavra, foi pelo convencimento do Espírito Santo, foi pela remissão de pecados em Jesus, foi pela eleição de Deus Pai. Como isso tudo opera em mim? Através da santificação do meu espírito era maldito e ele foi santificado, tornado santo. Aleluia, diga glória a Deus. Então, amados, esse mesmo a carta de Tessalonicenses diz: não apagueis o espírito. Como que eu vou vencer a carne, pastor? Sendo cheio do Espírito Santo. Como é que eu sou cheio do Espírito Santo? O que é que eu faço, pastor? Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Vamos lá voltar para Romanos. Ainda Romanos 8. Versículo 8 também. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É forte esse texto, né, irmãos? Você quer agradar a Deus? Saia da carnalidade. Olha, você não pode fazer nada para ser mais amada por Deus, para ser mais amado por Deus, porque Deus lhe amou quando você ainda era inimigo dele. A Bíblia diz: ainda quando éramos seus inimigos. Mas eu posso agradá-lo. Eu quero agradar o meu Deus. Ele é tão bom, irmãos. Eu quero que ele tenha prazer em mim, porque ela, a alegria do Senhor, a alegria dele, não é em mim, não. A alegria do Senhor é a nossa força. Como eu agradá-lo, como eu alegrá-lo? A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito. Eu quero agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Sai da carne, em nome de Jesus. Você não pode morar na carne. A carne tem que ser um acidente. A ação da carne tem que ser um acidente. Olha, não existe gozo na alma melhor do que quando a gente começa a andar no Espírito. Quem entra no Espírito não satisfaz os desejos da carne. Vamos continuar lendo? 8:8. Agora 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Vamos fazer uma distinção entre os salvos e não salvos? Salvos são habitação do Espírito. Não salvos ainda não são habitação do Espírito. É a melhor definição bíblica para quem é salvo, porque não é salvo. Então, se o Espírito habita em nós, somos casa. Não, essa palavra para habitar aqui não é assim uma pousada, uma passagem, mas uma moradia consolidada. Se nós somos, então, habitantes, se o Espírito é habitante em nós, somos salvos. Vamos ver se não estou falando a verdade? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. E aí Paulo, não é que Paulo pegue leve ou peça menos. Paulo diz, meu irmão, minha irmã, eu sei o que eu passo também com a minha carne. E esse corpo aqui, casa da carne, ele vai sofrer as consequências por isso. E ele diz, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Que justiça? A minha? Não, a de Jesus feita na cruz. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos, quem ressuscitou Jesus entre os mortos? Deus Pai. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, também vivificará o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em vós. Nós passamos a pensar, andar e viver no Espírito. Como é que eu venço a carne? Sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Buscar em oração, em consagração, em convicção de pecado. Irmãos, existem decisões, como eu falei mais cedo, que elas são absolutamente desagradáveis para nós, mas precisam ser tomadas. Decisões que, se nós peneirarmos com a palavra, nós vamos perceber que o que está nos detendo e segurando são vícios e pecados. E o pecado, ele é insaciável. Quanto mais você o alimenta, mais forte ele fica. Você sabia que você não faz passar o pecado pecando? Tem gente que acha que é assim, né? Não, essa tentação aqui, só se eu der uma escapulida. Se eu não curtir um pouquinho isso aqui, eu não consigo, eu já me conheço. E às vezes nós não estamos santificados, estamos saciados do pecado, você sabia disso? Quantas vezes eu atendi jovens que confessaram o pecado para mim e disseram, mas eu estou bem, pastor, eu estou bem, estou melhor até do que antes, acho que o perdão de Deus foi tão superabundante em mim que eu estou me sentindo melhor do que semana passada, enquanto não tinha pecado ainda. Eu falo, não é o perdão de Deus não, é porque a sua carne está satisfeita, meu irmão. Essa alegria é carnal. Depois ela traz abatimento e tristeza e mais vontade de pecar, mas em nome de Jesus nós venceremos a carne, irmãos, amém? A vencer a carne não é uma... Nós não vamos dar um golpe capital, final na carne enquanto estivermos vivos. Ela sempre estará viva, mas que ela, em nome de Jesus, esteja manietada, detida, amordaçada dentro de nós, amém, irmãos, ou não? O mundo. 1 João 5:3, abre rapidamente. 1 João, lá no finalzinho. Apocalipse aí, volte. João. 1 João capítulo 5, versículo 3. Diz assim, olha só. Quando você abre aí, eu vou ver aqui com você. 1 João 5, 3. Nós vimos aqui como nós vencemos a carne. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus contra os nossos adversários. O primeiro e maior, a carne. Vencendo a carne pelo enchimento com o Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, nós vencemos a carne com o enchimento do Espírito Santo. Amém, irmãos? Isso se dá pela obediência à palavra, pela oração sem cessar, pela consagração das nossas vidas, pelo serviço do ministério. Segundo, vencendo o mundo. Vencendo o mundo com a fé que vence o mundo. Vamos ler aqui no versículo. Vamos do primeiro. Todo, capítulo 5 de 1 João. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Amém, irmãos? E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Ou seja, não tem como amar o Pai sem amar o Filho. Nisto conhecemos que amamos aos filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Naturalmente você vai amar os seus irmãos em Cristo, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Interessante que João cita o próprio Jesus, quando Jesus disse: quem são aqueles? Perguntaram a Jesus: Senhor, nos ensina sobre quem te ama? E o Senhor disse: os que me amam são aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam. Estes são os que me amam. E João diz aqui: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Quer demonstrar o amor de Deus, meu irmão? Você pode soltar beijinho para ele, pode cantar louvores que dizem que ama ele, mas na verdade o seu amor por ele é do tamanho da sua obediência. Eu vou repetir: o seu amor por Deus é do tamanho da sua obediência a Deus. Vou falar mais uma vez: o seu amor por Deus é do tamanho da sua obediência a Deus. E olha só que maravilha. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Aí você diz: isso é fácil. Para João, que deitou na cabeça de Jesus, no peito de Jesus, é fácil dizer isso, que os mandamentos são penosos. Sabe que João escreveu essa carta aqui? Muito provavelmente lá em Pátimos, preso, sendo torturado. E disse que os mandamentos não são penosos. Sabe por quê? Quanto mais a gente é cheio do Espírito, mais a nossa perspectiva de sofrimento não nos muda. Ser fiel ao Senhor não é penoso, é gratificante. Amém ou não? Mas vamos mais. Diz assim, 4: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Nós vimos mais cedo que quem é nascido de Deus, seu Espírito Santo, e que tem o Espírito Santo de Deus, é guiado pelo Espírito de Deus, e quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus vence a carne. Nós vimos isso aqui na palavra, amém? Quanto mais cheio de Espírito, mais fraca a carne você. Aquela historinha que as professoras ensinam para as crianças na escola bíblica e no cultinho das crianças. Tem dois cachorros, que se alimentar mais vai vencer. Alimenta mais a sua carne, ela vai vencer. Alimenta mais o seu espírito crescendo em Deus, se enchendo do Espírito Santo, ele vai vencer. Amém, irmãos? Vemos aqui então: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia! Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Irmãos, então quer dizer, pastor, que eu vou vencer a minha carne cogitando, pensando, falando, andando, orando, vivendo os princípios de Deus, a sua palavra? Sim, vai vencer a carne. E quando você não vencer, vai ser um acidente. Amém, irmãos? E como eu vou vencer o mundo? Eu vou vencer o mundo com a fé que vence o mundo. Porque eu sou nascido de Deus, e quem é nascido de Deus vence o mundo. E quem é esse mundo, irmãos? O mundo não é um planeta, o mundo é um sistema caído. O Senhor disse em João 3,16, porque Deus, vamos lá? Glória, aleluia. Deus amou quem? O mundo? Como é que Deus amou o mundo e o mundo é meu inimigo? Existe uma diferença entre mundo cosmo, que é o lugar, o ambiente, e o mundo sistema, pecaminosidade. Tá bom? Então vamos fazer essa distinção. Eu estou no mundo, mas o mundo não pode estar em mim. Embora você esteja no mundo, o mundo não pode estar em você. O que é o mundo? A carne é essa tendência interior. Tiago diz: do que se queixa o próprio homem, senão das suas próprias concupiscências? Seus desejos, que uma vez consumados, geram a morte. Então há em nós uma força para pecar, e há no mundo outra força para pecar. Quando elas se encontram, é uma tragédia. Quando a carne se encontra com o mundo, tem se armado um palco de um drama terrível. Os irmãos brasileiros estavam na Coreia. Ore para o seu pastor ir para a Coreia. Não ir embora, mas ir visitar lá. Amém ou não? Ó, gente, amém ou não? E aí os pastores brasileiros estavam lá na Coreia tomando banho. E aí todo mundo, banho coletivo. Só homens, né? E aí pastor Jeremias Pereira, que se Deus quiser me trazer aqui um dia, pastor da igreja, estava na igreja presbiteriana em Belo Horizonte, estava lá tomando banho, olhando para os irmãos, falando: ei, cura interior, todo mundo pelado aí, glória a Deus, vamos lá. Bom, cheio do Espírito Santo, está muito divertido. E no meio dessa caiofada toda, tomando banho, uns mais pudicos, né, com vergonha, outros mais na vontade, entra uma mulher no meio deles. Limpando os vidros. Barulho mais alta. Os pastores brasileiros saíram correndo ensaboados e foram chamar o reverendo Breno, que era o intérprete. Dizer: reverendo, o que está acontecendo? Estava tomando banho, a irmã entrou. Aí ele deu uma risada larga e falou, aí riu e falou: oh, irmãos, não se preocupe. Como que não? Eu disse: respeito. Irmãos, irmão, isso é uma questão cultural. Tudo bem, vou falar com os irmãos para terem cuidado. É uma questão cultural. É porque aqui as portas e as janelas estão nos olhos. Os irmãos já estavam tão cheios de Deus, começaram a chorar e gritar, porque eles não tinham portas e janelas nos olhos. Claro que é algo cultural, não temos que fazer isso aqui. Mas às vezes o homem está na rua e tem que colocar portas e janelas nos olhos. Amém ou não, homem? Amém. Você tem lá sua motinha, tá andando, tá levando, tá novinha, aí passa aquela, né, aquela motona, você diz: poxa, aí eu sou crente, nem tenho, inveja. Uma coisa é você olhar e dizer: oh Deus, um dia será que dá? Se for para a tua glória, não for pedir demais, né? Outro andando na rua, aí vem a mulher bonitona, e ele olha, deseja que a mulher, vamos ser tão nocivo. Olha, todas as vezes que eu atendo um adúltero, eu pergunto: onde é que começou? Quando que começou? Ele: ah, no final de semana a gente se ligou e se encontrou. Eu falei: não, onde é que começou? Porque nunca começa no encontro, começa no desejo. Estão me entendendo? Diga amém. E as mulheres também, viu, irmãos? Cada vez eu tenho ouvido coisas mais assustadoras das mulheres também. Mas eu quero falar sobre a fé que vence o mundo. Como vencer esse mundo que tenta entrar na igreja? Somos tão assediados, irmãos, para que o mundo entre na igreja, sabia? Princípios mundanos, culto ao ego, vontades, vontades e vontades. Quantas igrejas nós conhecemos que são governadas pelo espírito do mundo? Onde o ego do homem é louvado, onde quem tem dinheiro é mais bem tratado e ninguém confronta quem tem dinheiro, porque tem medo do dízimo, a arrecadação não dá. Isso é uma maldição, isso não é igreja. Isso não é uma igreja, isso é uma maldição. Que o Senhor nos livre disso, amém, irmãos? Quando não, pela influência. Tem pastor que tem medo de corrigir os irmãos. Então, se eu corrigir fulano, vai dar um problemão, porque ele vai se juntar com o Beltrano. Que Deus nos livre dessa maldição, irmãos. O mundo quer entrar em nós, o mundo quer entrar na igreja, o mundo quer entrar na família. Eu ouço crianças, atendo criança, atendo a média de 15, 14, 3, 1, pelo menos uns 40, faço pelo menos uns 35, 40 atendimentos só de crianças por semana como psicólogo. Irmãos, que catástrofe é essa das casas hoje, pelo amor de Deus. Dentre eles, atendo muitos filhos de pastores, que me contam a rotina das suas casas. E eu fico aterrorizado. O mundo quer entrar na família. Os homens não são mais homens. As mulheres não são mais mulheres, as crianças mandam nas casas e nos pais. Chantageiam os pais e vencem. O mundo quer entrar na família. Mas como vamos vencer o mundo, irmãos? A fé que vence o mundo, amém ou não? Diga aleluia. Abra aí Hebreus 11, 1. Hebreus 11, 1. Vamos ver que a fé, ela não é algo mensurável da perspectiva humana, física. Hebreus 11, 1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. A fé é a certeza das coisas que nós esperamos e a convicção dos fatos que nós não vemos. Humanamente é loucura. Loucura para os gregos, escândalo para os judeus, para os hebreus. Mas para nós é o poder de Deus. Vencemos a carne sendo cheios do Espírito Santo. Vencemos o mundo pela fé que vence o mundo. Hebreus 11, 1 disse que a fé é esse fundamento do que nós não vemos. Mas existe pelo menos três tipos de fé. Aproveite que você tem também a Bíblia aberta em Efésios. Olha aí o capítulo 2, versículo 8 de Efésios. 2, 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Jesus Cristo para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As boas obras são preparadas antes por Jesus. Não somos salvos por elas, afinal de contas, não. Que fé é essa que vai vencer o mundo? Não, irmãos, essa é a fé salvadora. Essa fé salvadora arranca-nos do governo do mundo quando nos salva. Mas eu não estou falando dessa fé salvadora somente. Essa é só uma das manifestações da fé. Existe outra. Em Tiago 2,17, pode abrir por favor. Nós vamos ver a fé operosa. Então nós temos pelo menos, segundo o que alguns teólogos reformados separaram didaticamente, primeiro a fé salvadora, que é a mais importante. A fé salvadora, todos nós a temos, amém? Lembra de Tiago 2,17? A fé operosa. O que é essa fé operosa? É uma fé manifesta. Está aqui em Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então temos a fé salvadora. A fé se manifesta nesses tentáculos, nesses braços. A fé salvadora é dom de Deus. A fé operosa já é uma ação nossa em resposta à fé salvadora que já está em nós. Você não pode ter a fé só salvadora, você tem que ter a fé operosa. Uma fé que ela vai além da fé que lhe salvou, amém, irmãos? Use essa fé que lhe salvou para agir com fé e em fé. Agir com fé não é passar cheque sem fundo. Agir com fé, irmãos, é agir em obediência ao Senhor, mesmo que a circunstância não seja favorável. É atender e servir quem precisa, mesmo que você tenha que dividir o seu para isso. Isso é fé operosa, amém ou não? Mas não é só a fé operosa. Também tem a fé dom. 1 Coríntios 12, pode abrir, por favor. 1 Coríntios 12, versículo 8 e 9. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dom de curar. A outro, operação de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. A outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, o Espírito de Deus opera em nós os dons. Existe, então, a fé como dom. Nós vimos, então, a fé salvadora, a fé operosa e a fé dom. E o que é que vence o mundo? O que vence o mundo é a fé em qualquer uma das suas expressões, quando nós não nos conformamos com o mundo. Volte para Romanos 12, por favor. Você está percebendo como a Bíblia explica a Bíblia? Romanos 12. Exige, pois, de vocês, pelas misericórdias de Deus, que apresentai o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o coerente. E não vos conformeis com este século. É como a Bíblia chama prioritariamente esse espírito do mundo que age. Este século. Não tome a forma deste século. Então, quando o mundo vem com a sua forma, quando o mundo vem com o seu jeito, quando o mundo vem com o seu trejeito, quando o mundo vem querer dizer como você deve agir, como você deve vestir, como você deve falar, como você deve trabalhar, então você responde a isso com a fé. Aleluia. Vamos lá para Efésios 6. Vamos ver aqui, irmãos. Versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sabe o que é isso? O diabo no inferno com seus anjos. A palavra diz aí todos os dominadores do mundo tenebroso. Já falei para vocês, a palavra é cosmocrátoras, é dominadores, mentes pensantes da guerra, senhores da guerra. Existem demônios que investigam a sua vida para descobrir suas fraquezas e para lançar dardos do inferno em alvos específicos da sua vida. Você sabia disso? O diabo tem planos para a sua vida daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. Que você ore para aniquilar as obras do inferno, amém, irmão? E que ele não ache autoridade na sua vida para pôr em prática os planos dele. Porque ele precisa ou da permissão de Deus ou de portas na sua conduta para agir na sua vida. Você sabia disso? No caso de Jó, não havia portas, mas Deus permitiu. Que se o diabo agir na minha vida, só seria por permissão de Deus, amém, irmão? O que a Bíblia diz? Embraçando sempre o escudo da fé, pelo qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. Dardos inflamados são flechas que eram untadas com um material inflamável, provavelmente piche. Eram acesas e eram lançadas aos adversários, com o intuito de inflamá-los, de tocar fogo neles. O inferno manda pedaços dele para a sua vida. Tem dia, irmãos, que eu vejo claramente pedacinhos do inferno na minha mente. E eu tento repreendê-los em nome de Jesus. Pensamentos que não vêm de mim mesmo. Que por mais que a carne seja poderosa e contra a minha vida, parece que é a própria atuação de Satanás. E inclusive um dia Deus me deu uma visão sobre isso. Estava eu deitado. E o Senhor me mostrou, eu vi nitidamente flechas vindo à minha mente. Culturalmente entendemos que a mente nessa região é algo cultural, não tem que ser assim. Mas a imagem era clara, dardos de ferro que vinham para minha mente. Então o diabo manda pedacinhos do inferno para a nossa mente, irmãos. Como nós podemos vencer isso? Com o escudo da fé. Como então os soldados romanos faziam? Eles tinham escudos grandes, quadrados. Esses escudos, eles tinham um tatame, eles tinham uma faixa, uma fase desse escudo de feno trançado e costurado, que eles podiam molhar na água e se protegiam. A sua fé, irmãos, ela tem que ser untada, ela tem que ser lavada pela ação do Espírito de Deus. Não é a fé natural, mas uma fé sobrenatural. E esse escudo, ele barrava a fé, crer naquilo que Deus determinou e declarou por você, não pelo que você vê, mas pelo que você crê, porque nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Isso vai apagar os dardos inflamados do inferno para a sua vida. Como que eu venço o mundo? O mundo ele é influenciado pelo inferno para tentar derrubar minha fé. Como vou vencer o mundo? Com o escudo da fé. Interessante porque os soldados eles costumavam botar o brasão do seu império no escudo. E o nosso escudo como igreja tem um brasão, sabe qual é ele, irmãos? É a fé. Amém ou não? A nossa empresa, daí que vem o nome empresa, dessa impressão dos brasões que eram colocados nos escudos dos guerreiros. A nossa empresa, a nossa empreitada, antes de tudo, vai a fé. Alguém disse, vai ser bom esse ponto aí, vem cheio de gente por causa do endereço. Eu vi e recebi com amor, porque a intenção de quem disse era boa, mas não tem nada a ver. Porque é por fé, irmãos. Amém ou não? A gente pode ficar olhando e preso às circunstâncias humanas, não. Vamos andar por fé em nome de Jesus. Amém? Por último, de forma mais rápida, por causa do nosso tempo, o nosso inimigo, que já está julgado e condenado, mas ainda tenazmente nos assedia, o diabo. Como vencer o diabo? Abre em Tiago 4, 7. Você vai sair daqui em nome de Jesus hoje, munido de instrução bíblica para vencer os seus piores adversários. Amém ou não? Amém ou não, irmãos? Amém. Como vencer o diabo? Tiago 4, 7. Para nós terminarmos. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sim, em Efésios você tem toda uma literatura resumida sobre como devemos agir contra os nossos adversários. Inclusive, em Efésios não fala só do diabo. Mas em Efésios você vai ver falando sobre a carne, você vai ver falando sobre o diabo, falando sobre o mundo também. Como já lemos Efésios, mas também temos outros textos, então vamos ver aqui claramente que como nós podemos vencer o diabo. Irmãos, nós vencemos ao diabo resistindo ao diabo. Durante muito tempo, muitos irmãos se deteram só nessa parte, só nessa primeira parte do texto. Versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Foi ignorado por muito tempo. E só se entendeu em batalha espiritual que bastava resistir ao diabo. Monitorar a cidade, fazer vigílias, circundar a cidade de oração, tudo isso é bênção e é certo, não tem nada contra isso. Mas não adianta nada se uma pessoa, um pastor, um ministério, resistir ao diabo, sem se submeter a Deus, o diabo vai vencer esse ministério. Vai vencer essa pessoa. Nós podemos agir, irmãos. Nós podemos agir traçando estratégias de batalha espiritual. Tenho muitas. Eu quero sentir vocês mais cúmplices do pastor de vocês, me amando mais, convivendo mais, para que eu possa ter mais liberdade, para que nós façamos coisas que são aparentes loucuras. Sair com alguns carros pela cidade, orando pela cidade, declarando a vitória do Senhor, é algo que nem sempre a igreja vai aquecer bem. Mas quando Deus me der sinal de verde, eu vou chamar. E quem for comigo, vamos lá, como diz no Antigo Testamento. Por Gideão e pelo Senhor. Amém, irmãos? Então, quem for comigo, a gente vai junto. Agora, não basta resistir ao diabo. Se nós não nos sujeitarmos a Deus, o diabo vai vencer e vai tripudiar sobre nós. Lembra de Atos? Daquele filho de sacerdote? Filhos que iam atrás dos discípulos? E eles queriam fazer as obras que os discípulos faziam e falaram: nós te conjuramos demônios pelo Deus de Paulo. E os demônios disseram: Jesus nós conhecemos, Paulo ouvimos falar, que o diabo, que o inferno ouça falar a nosso respeito. Amém, irmão? Mas vocês quem são? Deram a surra neles, tiraram a roupa deles. Quando a igreja brinca de batalha espiritual e não sujeita a Deus, o diabo tripudia sobre a igreja. Que nós vençamos, em nome de Jesus, nosso pior adversário, irmãos, que é a carne, sendo cheios do Espírito Santo e guiados por Ele. Amém? Que vençamos o mundo com a fé que vence o mundo. Fé que já nos foi dada como dom de Deus, fé salvadora, mas também deve ser uma fé operosa. Nós já temos mandado comida mais de um ano. Só de leite, nós damos mais de uma tonelada de leite por ano ao SOS Criança. Mas não conseguimos montar uma equipe ainda lá para evangelizar os meninos. Vai tudo para o inferno e barriga cheia. A gente tem que tomar essa causa. Vamos alimentá-los? Vai botar. Eu hoje botei dois envelopes. Minha dízimo, minha oferta e outro envelope eu tenho SOS Criança. Está aí, para comprar comida para eles. Senão a gente fica com a conversa fiada, nossa fé. Desculpe a grosseria. Tem que ter prática. Mas também a fé é dom de Deus. Tem uma fé, irmãos. Tem uns irmãos que tem uma fé que é doidura. Tem uma fé, meu irmão, que a gente olha e diz, tá de brincadeira, não é possível isso. Deus falou que a igreja vai ter tantos irmãos? Ah, isso é um besteira. Deus falou que vocês vão fazer isso e isso na cidade? Ah, duvido. Eu não duvido porque tenho fé, amém? E nós vamos vencer o diabo, nosso adversário, quando nós resistimos a ele, mas nem conseguimos resistir a ele sem que antes nos sujeitemos a Deus. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, e aí nós conseguiremos resistir ao diabo e seremos, então, mais que vencedores por aquele que nos amou. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e orar. Senhor, Tu és Todo-Poderoso. Nós queremos agradecer pelo Teu poder que em nós opera, porque o Senhor nos chamou para nós vencermos e sermos mais que vencedores. Nós queremos ser mais que vencedores contra a nossa carne. Nós queremos ser mais que vencedores para agradar ao Senhor. Nós queremos agradar ao Senhor obedecendo os Seus mandamentos. Nós queremos agradar ao Senhor parando de pensar besteira e bobagem. Parando de pensar de forma incrédula, de forma murmurenta. E pensando de forma a agradar o Senhor com o Teu Espírito Santo. Queremos pensar e nos conformarmos através da ação do Teu Espírito em nós. E se nós não começarmos pela renovação da nossa mente, nós vamos tomar a forma do mundo. Nos faz então vencer o mundo também em nome de Jesus. Com a fé que vence o mundo. A fé que apaga os dardos inflamados do diabo. Quando o diabo lançar pedaços do mundo, pedaços do inferno contra nós, contra a nossa igreja, contra a nossa família, que a fé, que é quando o Senhor diz, eu e minha casa servimos ao Senhor, por mais que isso seja mais fé do que realidade, humana, visível, eu quero andar por fé em nome de Jesus. Nós venceremos o diabo quando nós nos sujeitarmos a Deus. Absolutamente, totalmente, sem restrição. Porque o diabo quer e consegue usar exatamente das áreas onde nós não nos sujeitamos a Deus. Essas áreas são verdadeiras portas abertas ao diabo. Mas nós queremos, como a tua palavra falou, derrubar as portas que o inferno levanta contra nós. Nós não abriremos portas para o inferno. Ao contrário, em nome de Jesus, derrubaremos as portas do inferno. Senhor, que em nome de Jesus, Seu próprio Espírito conserve essa palavra em nós. Porque em Cristo Jesus, não somos vencedores. Somos mais que vencedores. Se alguém aqui essa noite que ainda não recebeu o Senhor, que receba agora em nome de Jesus. Que obedeça a palavra do Senhor. E se arrepende e creia para que receba a salvação. Possa confessar a Jesus e servi-lo em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Só alguns avisos. Se sente, por favor, só alguns minutos. Religião é visitar os órfãos e as viúvas da sua necessidade. E nós já fazemos isso levando a oferta, o leite, levando comida lá no acesso criança.